maior. Escute o flagrante porque eles não têm dó. Os moleque da quebrada agora são de maior. Quando era de menor, assumi altos B.O. É assim, se liga de maior. Escute o flagrante porque eles não têm dó. Os moleque da quebrada agora são de maior. Quando era de menor, assumi altos B.O. Esconde o flagrante porque eles não têm dó. Errado não é certo, aí se liga de maior. Chegou até aqui, parabéns, pode crer. Moleque, correria, atitude, proceder. Respeito é a chave, quem é malandro sabe. Malandrão demais, não sabe o que é malandragem. Tem que ser de boa, o certo pelo certo. Agora é de maior, vai ter que ser mais esperto. Então se liga, moleque, com nós não tem problema. Só os correria tá na fita do esquema. Brasília é uma ilha cheia de predadores. Dinheiro e poder no castelo dos horrores. Agora de maior, sente o peso da quadrada. Cadeia, solidão, o mundão não leva nada. Sua família precisa de você. Se liga de maior, malandragem é viver. É assim, se liga de maior. Escute o flagrante porque eles não têm dó. Os moleque da quebrada agora são de maior. Quando era de menor, assumi altos B.O. É assim, se liga de maior. Escute o flagrante porque eles não têm dó. Os moleque da quebrada agora são de maior. Quando era de menor, assumi altos B.O. Tem de bike nos peão e os B.O. nos mocó da ciclone. De moletom e a barreta, postura de homem. E bem de longe na campana, filmando a rua. Quem foi, quem vem, quem chega, distante das viaturas. Cruas são as duras dos gabé quando pega os moleque. Seja com a boca azul nos dedos, o cheiro do beck. O inofensivo menino do pipa cresceu. E hoje de Audi de prata grossa se sente um deus. Anda milhão nas quebra, sempre com altas dona. Conhece bem a selva, aqui de ponta a ponta. Entrar em cana é consequência da vida, ele fala. Seja na escama de peixe, no óleo, que importa é a bala. De black label e as carreiras no motel. O Big Apple, as novinhas vão ao céu. Vida bandida de maior é desse jeito. Um dia no inferno, no outro mais frio que o próprio gelo. Acende o isqueiro, a pedra que derrete. E desde cedo, aqui nos becos a trilha é rap. Crescer assim, já sabendo como tudo acaba. Cemitério ou apodrecer na penitenciária. Do que adianta ter o mundo e morrer sempre só. Por isso eu digo, cuidado de maior. Tomar cuidado de maior. Porque a vida é uma só. É assim, se liga de maior. Esconde o flagrante porque eles não têm dó. Os moleque da quebrada agora são de maior. Quando era de menor, assumi altos B.O. É assim, se liga de maior. Esconde o flagrante porque eles não têm dó. Os moleque da quebrada agora são de maior. Quando era de menor, assumi altos B.O. É assim, se liga de maior. Esconde o flagrante porque eles não têm dó. Os moleque da quebrada agora são de maior. Quando era de menor, assumi altos B.O. É assim, se liga de maior. Esconde o flagrante porque eles não têm dó. Os moleque da quebrada agora são de maior. Quando era de menor, assumi altos B.O.